Chegou a hora de você conferir as 15 músicas mais executadas da semana. As campeãs da semana. As canções mais pedidas da programação. Aumente o volume. Está no ar. As campeãs da semana. Fala aí, galera. Como é que tá? Tem Sandro Barcelos a partir de agora na sua rádio preferida trazendo as campeãs da semana. Isso mesmo. As campeãs da semana, as mais pedidas. Para você que ligou, participou na programação da rádio, a gente tá trazendo agora as 15 mais votadas na programação. E eu abro com a 15ª posição, Justin Timberlake, Take Back the Night. As campeãs da semana. Música 15. Shut us down.

campeãs da semana. Música 8. Everybody get up. Da programação na sua oitava posição. Nona posição das campeãs da semana, Gabriel Valim, Piradinha. E décima posição, Miley Cyrus com Wrecking Ball. Agora tem Cristiano Araújo, Caso Indefinido, na sétima posição. As campeãs da semana. Música 7. Alguém explica a nossa relação.